camaradas, pá. Os homens da luta, pá, decidiram fazer uma pequena análise, pá. Certos discursos, pá, que os nossos governantes e aspirantes a governantes nos mandam para os ouvidos, pá. É só balelas. Só areia para os olhos do povo. Eles querem orientarem-se a eles e aos amigos deles. Se eu ganhar as eleições, muita coisa vai mudar. Mentira. Vou acabar com os pobres e com os que andam a roubar. Mentira. Mais saúde, educação e justiça social. Mentira. Vamos ser um oásis e ninguém vai viver mal. Mentira. Os seus assessores de imprensa e tal, pá, só para nos enganar. Mentira. Todos penteadinhos e maquilhados, pá. Parecem uns atores das telenovelas. Mentira. Uma pesada para os corruptos que inundam a nação. Mentira. O maior investimento em cultura e tradição. Mentira. Vamos fazer do país um exemplo mundial. Mentira. Trabalhar noite e dia para servir Portugal. Mentira. É tudo mentira, camaradas, pá. Mentira. É só texto para enganar o povo, pá. Eles querem é meter ao bolso. Mentira. Está na hora do povo começar a abrir os olhos e as orelhas, pá. Mentira. Nós discursos enganadores neste salão de noite.